quando o mundo inteiro diz que não, a fé me diz sim. Quando o mar da vida está fechado, a fé me diz: vou abrir. Quando os meus braços não alcançam, a fé me traz. Quando os meus sonhos são quebrados, a fé refaz. Aquele que morreu, ressuscitou e hoje vive. A fé nele me curou, a fé nele me salvou e me fez verdadeiramente livre. O autor e consumador da minha fé é aquele que morreu, ressuscitou e hoje vive. A fé nele me curou, a fé nele me salvou e me fez verdadeiramente.